forças divinas, pra que olhe sempre o Kovac do Denilma, minha quebrada. Vou pedir pras forças divinas, pra que olhe sempre o Kovac do Denilma, pra não retroceder e não marcar no próprio gol. Favela, Denilma, faço tudo pelo amor. Aqui o mais humilde talvez seja o herói, aqui o mais armado é o que se destrói. Não existe um vilão a menos que esteja fardado. No rosto da favela deixo o medo estampado, mas tô firmão e forte, vivam e vivendo. Alguns parceiros de infância entraram no veneno, carreira do crime é sem futuro. Quer viver trancado do outro lado do muro? Isso que acontece quando se tem sorte. A outra opção é ser trombado pela morte. Errar é humano, tenta entender. Morrer é muito fácil, difícil é viver. Minha quebrada tá sangrando com tanta violência. O mundo não aguenta tanta incompetência. Desiste é pros covardes, vou fazer um esforço. Posso cair várias vezes, levanto e tento de novo. Nem que eu me arraste, persiste é pros fortes. Nessa vida injusta você faz a própria sorte. Não olhar pra trás, senão me atrapalho. A caminhada é longa e eu não vou pegar atalho. Esquecer no caminho o que me deixa fraco, eu vou retroceder da trilha do fracasso. Cada pessoa tem a sua própria história. Lembro do passado, coisas que vem na memória. Manos que se foram e agora estão no céu. Eterno Marquinho, Adriano, Rafael, até o campinho que hoje não existe. Menor sangue no olho, por aqui a cena é triste. Aqui não quero ibope, muito menos fama. Esperto com a lei, ligeiro com os cana, que só vem atrasar, humilhar, deprimir, reprimir, restringir, extorquir, oprimir, vem ferir, atrapalha a vida de quem vive aqui, minha quebrada. Vou pedir pras forças divinas, pra que olhe sempre o Kovac do Denilma, minha quebrada. Vou pedir pras forças divinas, pra que olhe sempre o Kovac do Denilma. O cada beco e viela que se encontra os parceiros, fé em Deus pra rala, um salve pros guerreiros. Já venci o combate, agora vou vencer a guerra, no campo de batalha, das ruas de terra. Desde moleque, convivendo com perigo, a vida é louca mesmo, já nasci com esse instinto. Instinto de fazer, atitude de cobrar. Eu corro pelo certo, não queira me julgar. Vários irmãos de cria, no crime sem temer a nada. Já virou rotina, na minha quebrada. O Zé me chega a pé na porta, invadido a casa. Pergunto pelo mandado e levo tapa na cara. Rezo toda noite para nosso pai de vir, pedindo pai na minha quebrada, sem massagem pro inimigo. Muitos pais de família com instinto revoltado, da falta de emprego, entraram para o tráfico. Só ficou saudades dos tempos de moleque, pique, esconde, pina, pipa. Esse tempo quem esquece, esgota céu aberto, criatório de mosquito. É muita desigualdade entre o pobre e o rico. Cada dia que passa fica mais embaçado, sem dinheiro no bolso, sem nenhum mínimo salário. Enquanto os ricos mais ricos, os pobres só se fudendo. Aí governador, o ódio tá aumentando, hein? Não sei que porra é essa, será que é pecado? Ou é a minha sina, porque eu sou o favelado. Tô pensando em tá no crime, fazer umas correria, meter umas fita doida, catar umas modinha. Será que é o que tu quer? Não. Bom saber, sua mãe é uma guerreira e ama você. Então aí Romão, melhor nem se envolver. Eu peço a Deus que nos dê força e proteção, a toda minha quebrada, a todos os irmãos. Ninguém pediu pra nascer, mas já nascemos, tamo aqui. Vejo os manos da quebrada decretando o próprio fim na favela onde convive. Os desfavorecidos que no time dos excluídos foram os incluídos. A maldade é igual o esgoto que nas ruas escorre, onde os moleque brinca, onde os moleque corre. Vários bares onde o álcool tem um alto consumo, mas fica por baixo do lucro da boca de fumo. A paz por aqui parece uma lenda, mas ela fala comigo e pede que não me renda. Mesmo com dificuldade, os moleques seguem firme. A correria é grande na hierarquia do crime. O crime não é creme, nem novela, nem filme. Aqui não tem Mister M, cena é real, não tem reprise. Tem mano na correria, outros atrás das grades. Felizmente uns já deixou saudade. Quem dera fosse diferente, uma outra realidade. Que Deus intervisse e trouxesse felicidade, mas ele nos deu a vida e nos mostrou o caminho. O resto é com você, é livre pra escolher sozinho. Lutamos pela quebrada, tá ligado como é. Quem convive na favela sobrevive pela fé. Eu só tenho a agradecer, minha quebrada me fez crescer. Irmão de atitude, colão comigo, pode crer. IDS representa minha ideologia. Complexo do Denilma, batalha do dia a dia. A fé dos garotão do Denilma não se abala. Garoto de atitude que não foge da batalha. Pra vocês, um ladrão, pra mim mais um cidadão. Que carrega uma peça e não uma bíblia pra buscar sua salvação se for favela. Gueto ou viela, honre sua quebrada, pois você faz parte dela.